pra brincadeira começar. Festa com laranja, você vai ter que dançar. E bate o pé, bate o pé, bate o pé. E bate a mão, bate a mão, bate a mão. Na dança da laranja, ninguém pode parar, não. Faz um shake, shake, quem puder, quem conseguir. Rebola até o chão, sem deixar ela cair. E bate o pé, bate o pé, bate o pé. E bate a mão, bate a mão. Isso, bonito. Se cair, dançou. Não ajuda com a mão, hein?